Cada pessoa neste mundo vive debaixo de escravidão. Verso 32. E Jesus disse: quem é servo, escravo do pecado, servo do pecado, filho de Satanás, não tem liberdade. Por duas razões nós fazemos essa declaração de que cada pessoa neste mundo vive debaixo de escravidão. Primeira, porque todos pecaram. A igreja pode repetir? Porque todos pecaram. Pecou o presidente, pecaram os senadores. Pecaram os deputados, pecaram os juízes. Pecaram os ricos, pecaram os pobres. Pecaram os negros, pecaram os morenos. Pecaram os brancos, pecaram os amarelos. Pecaram os pais, pecaram as mães. Pecaram os filhos, pecaram os sogros. Pecaram todos. Todos pecaram, diz a Bíblia. E em segundo lugar, porque todos nascemos debaixo do pecado. Salmo 51:5. Quem está falando não é Judas, quem está falando não é Caim, quem está falando não é Absalão, quem está falando é Davi, o suave salmista de Israel. Em pecado me concebeu minha mãe, e em iniquidade fui formado. Mas há um sério problema, é que a maioria não reconhece essa triste situação. Um diz, as pessoas só dizem assim: quem não mata diz, eu não mato. Mas não diz que não rouba, porque rouba. Quem rouba não diz, eu roubo, mas diz, eu não fumo. Quem não bebe, mas fuma, não diz, eu bebo, diz, eu não fumo. Ou o contrário, eu não fumo, mas bebe. Nós sempre dizemos o que nós não fazemos, quando Deus está pedindo que nós confessemos o que nós somos. A maioria não reconhece essa triste situação por duas razões. Primeira, porque realça suas virtudes e esconde seus defeitos. Segunda razão, porque busca falsas razões para dizer-se justa. No verso 33, quando Jesus desafiou aqueles judeus que ouviu, eles disseram: nós somos descendência de Abraão. Eu olho para os adolescentes nesta noite e tenho que dizer-lhes uma coisa: ser filho de crente não garante lugar no céu. Meu pai é presbítero, minha mãe dirige círculo de oração, meu tio foi missionário, meu patrão é da Wesleyana, meu primo é da Maranata, minha vizinha é da Deus e Amor. Isso não tem nenhuma importância para entrar no céu. É preciso que nós saibamos que ser descendente de Abraão não garante o direito de entrar no céu. Ser filho de pastor é uma grande honra, mas é um grande desafio, é uma grande responsabilidade e é uma grande bênção, mas não é uma chave para entrar no céu. Os judeus disseram: nós somos descendência de Abraão, e como é que o senhor está dizendo que nós somos escravos? Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que são membros de uma igreja. Agora, para ser membro da igreja do Senhor e ter direito a entrar no céu, é preciso viver em comunhão com Deus. Quem é que pode dizer amém? Número 3. Agora que já tem mais gente com o esboço, vamos falar juntos. Número 3. Os irmãos vão falar em seguida. Nenhuma pessoa é capaz de libertar-se por si mesma. Falem isso, por favor. Você não é capaz de se libertar. É mentira que você possa se libertar. E é mentira maior ainda que eu possa me libertar por mim próprio. Eu digo, a partir do dia 1º de janeiro eu vou ser um homem santo. Outro diz, quando eu fizer anos, quando eu completar um aniversário, ah, daí para frente eu vou ser um grande homem. Você não faz nada sozinho. Você não consegue nada por você. Fim de ano não muda a vida de ninguém. Aniversário não altera nosso comportamento. Jesus Cristo é que nos liberta. Jesus Cristo é que nos transforma. Glória a Deus. Letra A. Por quê? Nenhuma pessoa é capaz de libertar-se por si mesma, porque Satanás não lhe permite, posto que a domina. Vamos ler isso juntos, por favor. Porque Satanás não lhe permite, posto que a domina. Levante sua mão, por favor, quem bebia cachaça, uísque e companhia antes de ser crente. Levante, por favor. Quem ficou... a sua mão somente. Quem ficou liberto por sua força de vontade? Quem é que foi? Diga, dê o seu nome e endereço. Quem é que já viu alguém salvo por força de vontade? Força de vontade não salva. Você tem que ter força de vontade para se entregar para Jesus. Agora, libertação não é a força de vontade, é Jesus. É Jesus. Letra B. Porque suas próprias forças, as suas, as nossas, são insuficientes. Número 4. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. Parecer que ainda haja alguém aqui que ainda esteja escondido fumando um cigarrozinho. Não estou falando dos membros da igreja do Senhor. Estou falando de novos crentes. Estou falando de pessoas que não se batizaram ainda. Pode ser. Eu tenho uma notícia boa. Estou autorizado pelo Espírito a dizer: essa desgraça, essa escravidão infeliz vai terminar. Hoje! É uma infâmia do diabo afirmar que nenhum homem pode ser liberto. Não pode ser liberto por si mesmo, mas pode ser liberto por Jesus. Por gentileza, dá para fazer com a mão assim o tamanho de uma pessoa? Dá? De um homem? De um adulto? Não, que adulto não é desse tamanho. E qual é o tamanho de um cigarro? É desse tamanho. Não é uma vergonha que uma pessoa maior do que isso seja dominada por um canudozinho cheio de coisa esquisita? Não é uma vergonha? Você não tem sentimento de ser dominado por um cigarro, seu escravo. Você não sente que está sendo levado por Satanás? Chegou o seu libertador. O Cristo de Deus não é daqui a meia hora quando nós oramos, é agora. Começa a dar para o povo, para as pessoas que estão se chegando a ti e não foram completamente libertas. Começa a dar um nojo pelo cigarro, uma vergonha de beber, um verdadeiro ódio a Satanás. Tenha ódio do diabo esta noite, ódio de Satanás, ódio, e dê as contas a ele e diga: eu tenho que ser liberto. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serem livres. Domingo passado sentaram-se duas criaturas aqui à frente, duas criaturas do sexo feminino, e uma delas começou a alisar os cabelos da outra como se fosse um rapaz alisando os cabelos de uma moça. Satanás, rua! Não são membros, não podem ser membros da igreja, mas vim aqui para dentro da casa do Senhor trazer um pedacinho do inferno. Hoje, eu não sei se uma das duas está. Agora, você decide se por acaso você veio para escutar alguma coisa, ou buraco embaixo, ou trono em cima. Trono não é para escravo. Escravo para escravo é buraco. Trono é para vitorioso. Deus vai entregar a cada um de nós, seja em que área for, uma coroa de liberdade, um espírito de libertação nesta noite, e nós vamos ter uma vitória como nunca antes temos tido. Diga amém comigo. Amém. Número 4. Unicamente Jesus. Unicamente Jesus. Só essas duas palavras podem falar comigo. Unicamente Jesus. Outra vez. Unicamente Jesus. Outra vez. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. O senhor trabalhava na Funabem, não é verdade? E como não conseguiu fazer nada, mudou de nome. E está resolvendo? Está transformando as pessoas? Está transformando? A Funabem está transformando? Aí o senhor está perguntando. Está transformando as pessoas? Não. Pode mudar de nome, pode mudar de rótulo, pode mudar de garrafa, pode mudar de diretor, pode mudar de presidente. Não adianta. Você pode mudar de igreja se você achou essa estúpida, se você achou essa pesada, se você achou rigorosa essa, vá para outra. Se lá pregar a verdade, você vai ser expulso até o dia em que você se renda diante da verdade. Aí você vai ser liberto. É uma vergonha o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Uma vergonha. As pessoas que não querem servir a Deus com fidelidade ficam mudando de igreja com beija-flor para ter a falsa liberdade. Escravo ou escrava que me escuta nesta noite, o Filho do Homem te liberta nesta noite. Aleluia. Vamos falar juntos. Número 4, todos. Unicamente Jesus pode libertar as pessoas escravizadas. Dá para falar outra vez? Agora a igreja vai me dizer duas razões porque Jesus pode fazer isso. Primeira razão, letra A. Bonito, igreja. Isso a favor ou o diabo? Diga de novo para ele ficar nervoso. O que é que Jesus... Ah, igreja... Oh, filho de Deus, quem mais? Libertador. Por quê? Ele pagou o preço da nossa libertação. Nicotiles não lhe parou de fumar. O sangue de Cristo vai fazer parar. Eu recebo agora. diretamente do trono do Altíssimo. Uma autoridade especial que me vem através do Espírito e da Palavra. E eu ordeno agora em nome de Jesus a todo espírito de escravidão que faz alguém que está aqui dentro fumar, eu repreendo este demônio agora, amparado pelo sangue de Jesus, e digo: sai, demônio, em nome de Jesus. E digo a Jesus: liberta alguém esta noite. E se você nos visita essa noite e está escandalizado com a minha mensagem, eu quero dizer que nossa igreja é uma igreja de portas abertas. Estreita, porém aberta. Igreja de portas abertas. O pastor me perguntou no princípio: como é que aqui, assim dia como hoje, como é? Digo aqui é o seguinte: nós pregamos duro e no fim nós falamos ao povo. Está vendo como a igreja é dura? Se entregue para Jesus. Aí eles querem coisa séria, não é verdade? Aí se entregam. O que tem de crente que se entregou dia de doutrina, dia de terça-feira, e se eu quiser ver essa igreja só com os bancos, metade dos bancos vazia, é só amolecer. É verdade ou não é verdade? Se eu começar a pregar molezinho aqui, o povo desaparece. Agora endureceu, falei terça-feira passada sobre coração de pedra. Olha que coisa linda hoje. Terça-feira vai ter mais. Porque o povo quer coisa séria. Igreja não é só para sugar o dinheiro do povo e comprar carros importados. A igreja é para ser ajudada espiritualmente. A igreja é para servir, é para expulsar demônios. Não é para usar filha na mão, é para usar poder no coração. Número 2. Existem várias formas e dimensões de escravidão. E nós vamos falar agora. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Primeiro tipo. Só as primeiras palavras. Podem falar as três primeiras palavras. Escravidão total a Satanás. Segundo, escravidão parcial a Satanás. Terceiro, controle ocasional de Satanás. Quarto, influência de Satanás. Vamos fazer distinguir as coisas. Os dois primeiros casos não acontecem com crente. Não me fale de crente demoniado. Não, por favor, não converse comigo sobre essa heresia. Se é crente verdadeiro, não pode ser endemoniado, porque essa Bíblia diz assim: o maligno não lhe toca, agora influencia. O maligno não lhe toca, diz que não toca, agora influenciar pode. Duas coisas que não podem acontecer com os crentes: a primeira, escravidão total a Satanás; a segunda, escravidão parcial. Se é escravo, não é livre. Se é livre, não é, é crente. E se é crente, não é escravo. Então vamos separar as coisas. Não venham com heresias, não venham querer misturar. Não venham, eu estou dizendo, não venham, não são senhores. Não venham outros, como costumam vir. Não venham outros sugerir. Uma pessoa está aqui tomando ceia, em comunhão com Deus, apto para profetizar, apto para ser instrumento de Deus, e amanhã está espumando e endemoniado. Não, senhor, isso absolutamente. Aquele que ama infidelidade, o maligno não lhe toca. Não tenha medo de macumba, porque o sangue de Jesus tem poder. Macumba não pega em quem está abrigado no sangue de Jesus. Se o nosso Deus é forte, tem que ser mais forte que o diabo. E se não é, não é forte. Nós respeitamos, no sentido mais legítimo da palavra, nós respeitamos o poder que existe do outro lado. Agora, tem uma coisa: nós sabemos que o Todo-Poderoso está do lado de cá. Primeiro, escravidão total a Satanás, na alma e no corpo. E a total se conhece por isso, porque domina o corpo e domina a alma. Ao passo que a escravidão parcial ou é na alma, ou na mente, ou no corpo. Aí é parcial. Mas se for total, é na alma e no corpo. A pessoa é chamada de endemoniada. Isso é na Bíblia. Ela perde completamente o controle sobre si. Em Mateus 4:24 fala que os endemoniados foram levados a Cristo. Em Mateus 8,16 fala de cura de endemoniados, e Mateus 8,28 fala de libertação de endemoniados. Então existe o endemoniado, o homem que está escravo a Satanás na alma e no corpo. Quem já viu um destes, levante a sua mão, por favor, como sinal de que já viu. Quem já viu? Todo mundo já viu. Alguém nunca viu? Me diga em que planeta mora. Número 2, escravidão parcial a Satanás. Ou é escravidão na alma, e por isso não tem nenhum sentimento espiritual nobre, ou é escravidão na mente, e por isso tem vontade de suicidar-se, é deprimido, complexado a vida inteira, ou então é no corpo. Há diferentes maneiras de Satanás escravizar o corpo de uma pessoa. A Bíblia chama isso de opressão. Em Lucas 4:19 nos fala dos oprimidos, e em Atos 10:38 fala que Jesus foi enviado por Deus para curar os oprimidos do diabo. É escravidão parcial. Isso aqui não pega em crente e não há perigo nenhum enquanto a pessoa tiver em total comunhão com Deus. São dois mundos. O de Deus é um, o de Satanás é outro. Um não tem comunhão com o outro. O que tem comunhão com o outro é o reino do homem. Por exemplo, quando eu almoço no reino do homem. Mas quando eu oro dentro do reino de Deus. Agora, quando alguém está pecando dentro do reino de Satanás. Vamos ver agora os outros dois que pode atingir o crente. Aí é que está. Número 3. Controle ocasional de Satanás. Isso pode acontecer com o novo convertido, com membro da igreja, com irmãs que trabalham em círculo de oração, com professor da escola dominical, com irmãos que fazem faitel, pode acontecer com diáconos que tiram ofertas, pode acontecer com presbíteros que ungem enfermos, pode acontecer com evangelista que faz campanha e pode acontecer com pastor que dirige igreja. Pode acontecer? Pode, sim, senhor. Um controle ocasional pode. A pessoa em dados momentos age como instrumento de Satanás, mas não está sob seu domínio. É diferente o escravo daquele que tem um controle momentâneo. Jesus estava falando com Pedro sobre quem diz os homens serem o filho do homem. O Pedro, na maior das alegrias, disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí você diz: pois é, só que eu vou um dia para a cruz e vou morrer. Aí de repente aparece alguém estranho, dá uma injetada ali na mente de Pedro e diz: não, senhor, meu parecer é que o senhor nunca vá para a cruz. Está atrás de mim, Satanás. Era um pastor. Só que não é o cabeça da igreja. Graças a Deus, isso não servia para a cabeça. Muito bem, então está provado pela Bíblia que o controle ocasional pode haver. É uma coisa rápida, uma coisa momentânea, mas pode acontecer. Agora, número 4. E aqui realmente é o assunto mais sério. A influência de Satanás. Não é o toque, ele não toca. Não é o domínio, ele não nos domina. Não é a escravidão, ele não rege sobre nós. É a influência de Satanás. A pessoa não experimentou uma libertação de que, irmãos? De que tipo? Total. E permite que algumas áreas de sua vida permaneçam sob a influência do inimigo. Eu vou lhes provar isso pela Bíblia. Isso aqui não se trata de pecadores lá fora. Vamos ler Efésios, capítulo 4, e verso 27. É um versículo seríssimo. Seríssimo. O que o pastor Munhoz trouxe foi da parte do Senhor, e uma coisa completa a outra. Ele trouxe uma parte prática e ilustrativa de uma verdade que nós estamos ministrando. Vamos ver o que que diz Efésios, capítulo 4. Diz assim, verso 27: não deis lugar ao diabo. Como sabem, isso aqui está falando com os desviados, não é verdade? Não, está falando com os novos convertidos, não é verdade? Não, está aqui falando com a santa igreja do Senhor. Adolescentes, vós sois membros da igreja, sim ou não? Vós sois membros da igreja. Os membros da igreja, levante cada um a sua mão, levantai vós as vossas mãos, os membros da igreja, permanecei com as mãos levantadas. Aos adolescentes, membros dessa igreja, a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Obrigado, pode dar fazer. Como é que uma pessoa pode dar lugar ao diabo? Eu não pude desenvolver isso aqui muito, senão nós precisaríamos de uma semana. E estamos limitando a 3 itens e o último é subdesenvolvido. Quer dizer, subdesenvolvido pode ter outro sentido, né? Muito bem. Vamos ver a letra A. A primeira área que uma pessoa na igreja pode receber a influência de Satanás, qual é? Na área do entendimento. Eu tenho que dizer uma palavra sobre isso. Irmãos amados, quantos estão me ouvindo, digam amém. E prestando atenção, digam outra vez amém. Que bênção. Antes do irmão ter vigilância para não pecar com as mãos, para não pecar com os olhos, para não pecar com os pés, primeiro que tudo, o maior cuidado que nós devemos ter, que cada um de nós deve ter, é não pecar com a mente. Todo pecado. P-O-D-O. Todo pecado é gerado na mente. É produzido na mente. Quando uma pessoa investe contra a outra com o revólver em mão e detona aquela arma, aquilo é o fruto do pecado. A semente foi no dia que a pessoa começou a odiá-la. Quando uma pessoa resolve acreditar, Deus não gosta de mim, um membro da igreja, um crente, Deus não gosta de mim, e aquilo vai, é o princípio para a pessoa se desviar. A primeira vez que ela fala, ela não está desviada, ela só está fraca. Mas eu queria avisar que ela já está debaixo da influência de Satanás. Mas o maligno não me tocou. Não tocou, mas já, como estava dizendo um garoto, papai, me sprayaram, quer dizer, me jogaram spray. Um cidadão de alta categoria aqui no governo do nosso país, esteve num certo país europeu e numa só viagem que fez, foi roubado duas vezes. Incrível, não? Uma vez lhe roubaram as coisas que tinha na mão, e outra vez lhe roubaram a mala. Na segunda vez, quando lhe roubaram, o ladrão tinha um spray na mão e fez assim. E quando aquele spray veio, não tocou nele, não tocou, não foi assalto ao mamado, foi o spray. Ele ficou meio cego. Quando ele ficou cego, ele pôs a mala no chão para limpar o rosto. Era exatamente isso que o ladrão queria. Quando ele soltou a mala, o cidadão levou. Eu li isso hoje e agradeço a Deus porque me serviu de ilustração. É exatamente o que o diabo faz. Não tem crente demoniado, não, senhor. Agora que tem muitos que estão com sprayzinho, é capaz de ter. Primeiro, no entendimento. São Paulo escreveu duas cartas aos Coríntios. Na segunda carta, ele escreve uma palavra séria. E eu penso que nós deveríamos ler isso de tão sério, de tão importante que é esta palavra de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. O problema maior não é na mão. Na mão é sério, é grave. No olho também é sério. Na boca, tudo isso. Mas primeiro é na mente. Segundo aos Coríntios 10, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4. Porque, juntos, eu gosto de ver a igreja falar. Juntos, a igreja. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os... Aqui não diz as obras, aqui diz os conselhos. Conselho não é na mão, é no entendimento. Tem mais. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Atenção, igreja, o que segue? E levando cativo todo o entendimento. No dia que você põe no seu entendimento que o pastor não gosta do irmão, nesse dia você criou um bloqueio espiritual na sua vida. E se 10 pessoas pensarem da mesma maneira, quando as 10 estiverem no culto, o Espírito Santo não pode trabalhar, porque o bloqueio está operado. Cuidado, irmãos, para não recebermos influência de Satanás no nosso entendimento. Você lê um livro estranho sobre reencarnação. O que você tem de ler livro sobre reencarnação? Você lê livro sobre reencarnação. E aí o Satanás... O sprayzinho cega você, a você. Sabe que eu acho que na outra encarnação eu devia ser um papo ou um jacaré, não sei. E na próxima seria um anjo. Naquele momento você começou a estar na órbita de Satanás, na influência de Satanás. Como é que duas pessoas podem viver juntas se não se amam, se não se dão? Como é que um casal pode estar vivendo debaixo do mesmo teto se não se fala? Isto é a influência de Satanás na área do entendimento. Romanos 12, 2 diz. Quem se lembra de cor? Romanos 12, 2, sem ler. Transformai-vos pela renovação do vosso cabelo. Não, desculpe, irmãos, dos vossos ossos. Não, da vossa roupa. Não, do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Cada dia leia a Bíblia para você ter o entendimento renovado. Se você não renovar o entendimento, se você não abrir as avenidas da alma para Deus soprar caminhos de revelação, você vai ficar uma pessoa envelhecida no seu entendimento. Tem crentes antigos, olha, mas tem 20, 30 anos. Vamos hoje, irmãos, ter perguntas. Isso não é aqui, mas isso pode ser alhures. Vamos ter sessão de perguntas. Hein? Aí aquele irmão de 20 é de crente. Manda, irmão, é pecado ir ao cinema? Ah! Bem, vamos para frente. Na área do entendimento, Efésios 4, 23, e vos renoveis do vosso sentido. Número 2, que é a letra B. Na área do corpo, é preciso ter cuidado para não sofrermos a influência de Satanás na área do corpo. O que tem de gente no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que gosta dessa igreja, isso não tem conta. É verdade ou não é? Mas só gosto para visitar, porque não aceito que o pastor fale de certas coisas que elas acham que não devia falar. Os costureiros mais famosos do mundo são homossexuais. Sim ou não? Só se os irmãos estão no mundo da lua para não saber disso. Os mais famosos costureiros do mundo são homossexuais. Homossexual é um escravo do diabo. O diabo põe no coração de um homossexual que vista as pessoas sem roupa. Quando isso entra na igreja, é Deus. É Deus que está pondo. É o Espírito Santo. Quando uma senhora vem para cá de mini saia, é o Espírito Santo. Não é uma loucura de alguns pastores que acham que isso não tem importância? É influência ou não é influência? Se não é influência, meus amados irmãos, põe este livro de lado, que este livro não tem nenhum valor para nós. Se a maneira de vestir não lhe interessa, então Deus só quer o meu coração, este não é o verdadeiro Deus. Então se Deus só quer o coração, dê o seu coração para Deus e dê o seu corpo para o diabo. Você não tem coragem de dizer amém. Se uma lésbica vai à televisão com um penteado picotado e no dia seguinte aparece uma irmã na igreja com esse penteado, essa irmã está ou não está sob a influência do diabo? Sim ou não, igreja? Se não está, não existe influência de Satanás. É um mito. Se não está sob a influência de Satanás, é um mito. Se os cantores mundanos vão lá sapatear daquele jeito que sapateou lá e chega na igreja, os cantores de Deus cantam do mesmo jeito, é ou não é influência de Satanás? Se não é, não existe influência de Satanás. Se não é, é mentira que Satanás influencia. Minhas senhoras de cabelo picotado, as senhoras declaram esta noite, as senhoras estão debaixo da influência de Satanás. Senhoras de cabelos picotados da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador, declaro esta noite que as senhoras estão sob a influência de Satanás. Não estão endemoniadas, nunca, não. Não estão opressas, não. Estão debaixo da influência. Eu lhes rogo esta noite, pelo sangue de Jesus, saio dessa influência. Um cantor mundano, endemoniado, a esposa dele dá luz a uma criança. Põe o nome lá, o nome do inferno. Agora na sua casa, sua esposa dá a luz. A senhora põe o nome do filho daquele cantor do inferno. A senhora, mãe, está ou não está sob a influência de Satanás? Irmãos, ou eu prego isto, ou então eu não estou levando a igreja para o céu. Se eu não pregar isto, essa igreja vai para aquele buraco. As moças da televisão se apresentam com roupa e todo mundo vê o umbigo. Vê ou não vê? Vê ou não vê? Vê se a sua filhinha de 2 anos tem um umbiguinho de fora. Está ou não está sob a influência do diabo? Sim ou não? Tira essa menina da influência do diabo. Tira hoje da roupa. Oh, aleluia! Agora, se você não aceita isto, com toda a liberdade, vá para outra igreja, não há problema. Agora, esta não está indo para o buraco. Vista a sua filhinha de 2 anos, vista o obreiro, vista o pastor, vista essa menina, tira essa menina da influência do diabo, corta o cabelo desse menino de 4 anos, que ele não se chama Roberto Carlos. Roberto Carlos está indo para o buraco. Levante sua mão e peça a misericórdia de Deus agora. Todos os penteados que houver aqui esta noite, copiados da televisão, dessas imorais, dessas lésbicas, dessas prostitutas, todos os penteados que estão aqui nesta noite, eu declaro, debaixo da unção do Espírito de Deus, eu declaro que são penteados sob a influência de Satanás. Ou então, não existe influência. Se aparecer aqui um jovem com uma roupa que leva, uma calça que leva 15 minutos para vestir, porque ele não tem folga nenhuma, é exatamente da espessura da perna, isso é coisa bonita, isso é coisa elegante, isso é coisa decente, se houver alguma dessas roupas, declaro que estão debaixo da influência de Satanás. Quem foi batizado com o Espírito Santo assistindo uma novela? Quem foi renovado no Espírito assistindo um filme de Bang Bang? Quem foi tocado pelo Espírito para ajudar a nobre missionária assistindo um filme nacional? A vergonha do mundo, Sodoma do Brasil. Quem foi? Declaro esta noite que os membros desta igreja que estão habituados a estas coisas, declaro que os senhores estão debaixo da influência de Satanás. Quando o pastor prega uma mensagem dessas, só existem três coisas que podem acontecer. Uma, perder o cargo. Não o ministério, perder o cargo. Duas, perder a cabeça. João Batista foi na minha frente. Três, ser honrado por Deus. A terceira vai acontecer. Se Jesus não se interessa pelo meu corpo, eu não estou interessado nele, porque ele é um chantagista. Líderes mentirosos, aproveitadores, caluniadores, querem encher os templos, fazer grandes movimentos, sem a essência do ensino da palavra de Deus. Nós que estamos aqui, por favor, não vamos para o buraco. Foi ou não foi Deus que mandou falar? Foi. Hoje nós vamos nos converter outra vez. Hoje nós vamos nos converter outra vez. E por gentileza, se eu não puder pregar essas mensagens aqui, eu não mereço nem viver, porque não posso pregá-las em lugar nenhum, porque esta é a casa de Deus. Se Deus não pode falar, quem vai falar em lugar dele? sinai toi ne de gere aso en talai cho se tantara bala wa cho mana tu indara si talai cho seinu we contara jo mana conta la e cho na senderia we kama wenia we chunia na na cho rezeste tai cho we komai komai sia koi na koria sa kana mai cho sia winter again e koma nai che cheias wan cho klama nai cho seias no mai cho rega man cho recaias servo meu, servo meu, servo meu, quem me dera que de outros púlpitos brotasse a minha palavra como hoje brota dos seus lábios para alimentar o meu rebanho. Servo meu, quantos têm amado mais o presente século? Quantos têm amado mais a lã e a gordura das ovelhas e se esquecem que vidas estão mergulhando na escuridão por falta da minha palavra? Mas eu te digo nesta hora, eu estou e continuarei falando e operando no meio do meu povo, porque eu quero que a minha igreja caminhe em direção a Canaã Celestial. E na mais contare contare baixo seias. E eu te digo agora, eu te digo nesta hora, servo, recebe de mim a autoridade, recebe de mim agora a unção e faz a minha obra. E para provar que eu estou falando no meio do meu povo, eu te digo agora, ordena no meu nome e eu mesmo manifestarei os milagres da cura e da libertação no meio da minha igreja, ainda hoje, para louvor e glória do trono de meu Pai, manto e tchau, manai, te canto, regue, aleluia. Por favor, esta irmã que está aqui na frente de blusa xadrez, fique de pé, por favor. A sua cura vai chegar agora. Irmã Maura, põe a sua mão sobre o seu estômago, por favor. Mais embaixo, por favor, irmã. Isso. Por favor, irmã Maura, olhe por ela. Seja literalmente curada agora pelo poder do Espírito do Senhor. Seja completamente curada agora pelo poder do Espírito do Senhor nosso Deus. E nenhum mal terá poder sobre o teu corpo. Sente agora o renascer do meu espírito no teu corpo e conforto para a tua alma. Aleluia. 10:15. Vai mais 15 minutos? Vão mais 15 minutos, sim ou não? Aleluia. Volte para casa tranquila, irmã, glorificando ao Senhor. Os problemas pertencem ao passado. Estou lhe ouvindo, pode falar. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Ok, então primeiro vem a senhora, por favor. Primeiro vem a senhora, por favor. Pode se ajoelhar de frente para essa flor. Em primeiro lugar, peça perdão a Deus por qualquer coisa que tenha na sua vida. Primeiro, pode pedir. Peça. Em segundo lugar, receba uma santificação para o seu entendimento, para os seus lábios. E aí vai a bênção do Senhor. Irmã Maura, por favor. Irmã Maura, por favor. Põe a sua mão na direção dos pulmões desta irmã e na sua cabeça, por favor. Chama da canturinha! O Espírito do Senhor vem sobre ti para destruir toda esta obra satânica que se acumulou no teu corpo e no teu entendimento, e te liberta agora! E te liberta agora! E te liberta agora! E glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Todas as irmãs que são batizadas com o Espírito Santo, comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas agora. Uma irmã que está de vestido rosa, ao lado do irmão Reginaldo, por favor, fique de pé por bondade. Põe a mão no seu coração, por favor. Em primeiro lugar, alegre o seu coração. Nada de tristeza. Tristeza não faz, não dá vitória para ninguém. Tristeza do inimigo. Sai agora, demônio de tristeza que influencia essa serva de Deus. Eu te repreendo sob a autoridade do sangue do Cordeiro. Serva de Deus, ser tocada pelo Senhor agora. Irmã Isabel, ore por essa irmã que está ao seu lado. E enquanto a senhora estiver orando por ela, irmã Isabel, olhe para mim, por favor. Enquanto a senhora estiver orando por ela, seja também tocada pelo Espírito do Senhor e receba também a sua porção, e receba também a sua parte, e receba a graça do Senhor. Oh, aleluia! Sabino, em nome do Senhor, receba saúde para suas pernas agora. Em nome do Senhor, receba saúde, receba força física, receba fortaleza de Deus. Em nome do Senhor, a tua circulação fica boa agora. A tua circulação fica boa agora, e tu começas a respirar na autoridade do Espírito, na santidade do Espírito e na soberania do Espírito. Glorifica o Senhor, que Ele está renovando a tua força agora. Primeiro, na área do entendimento. Segundo, na área do corpo. Terceiro, na área do comportamento. Primeiro, ódio. Marinete está presente? Irmã Marinete está presente? Fique de pé, por favor. Se não quer ir para aquele buraco, perdoe agora. Aleluia. Aleluia. Aquele moço de blusa ali, um vinho, atrás do irmão Marinho, tem um moço de blusa vinho. Convida este moço para pôr em ordem a vida dele diante de Deus hoje. Fale com ele, irmão Marinho. Põe tua vida em ordem de Deus. Quer? Vem. Vem. Vem pôr em ordem a vida. Agora eu vou contar um segredo para os irmãos. A minha esposa, ninguém sabe, só Deus. Eu tive um sonho ontem à noite. Acho que a minha esposa deve ter notado que eu me mexi muito. Eu sonhei que se eu não fosse zeloso para com a igreja e não fosse fiel ao que Deus mandasse falar, eu perderia o meu passaporte. E ninguém entra no céu sem passaporte. Eu não vou perder o meu passaporte. Depois, mas eu não disse nada para ela. Depois ela teve um sonho também com o pastor Edivaldo. Nós oramos, levantamos e oramos por ele. Um espírito estranho de enfermidade na casa do servo do Senhor. E nós vamos repreender agora. Vamos orar. Vamos repreender um demônio de enfermidade que está rondando a casa do pastor Edivaldo. Imundo, ordinário, demônio saliente, parte! Raimundo Oliveira, ora ao Senhor ali em favor do espírito de saúde na casa do servo de Deus. Ele é um pastor nessa igreja. Ele não pode estar sob influência de Satanás. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, tu vai queimando agora toda a enfermidade maligna, Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as algemas do diabo, ali é o teu servo ungido, o teu pastor, ah, Pai Santo de misericórdia, vai quebrando toda a obra do diabo, Pai Santo, cerca aquele lugar acumulado de fogo, vai destruindo, Senhor, as cadeias satânicas, Senhor, vai destruindo, Senhor, toda obra de bruxaria, toda obra de magia, toda obra de maldiga, Senhor, Espírito Santo de Deus, no poder do Pai, ah, Jesus querido, vai destruindo pelo poder do teu sangue toda obra do diabo, toda obra preparada para teu servo ali, Senhor, cerca aquele lugar com muralha de fogo, toma aquele lugar nas tuas mãos, ergue a tua bandeira ensanguentada, a tua bandeira de vitória, a tua bandeira de guerra, a tua bandeira de vitória, Senhor, ensanguentada no nome santo e maravilhoso de Jesus. Abençoa teu servo, irmão Edivaldo, ah, Pai Santo, dai a ele vitória, a vitória do teu servo, a vitória da tua igreja, a vitória do ministério, abençoa todo esse ministério, cobre ele com teu sangue, lave esse ministério, Senhor, com a água, Senhor, purificadora, com a água, Senhor, purificadora, com a água sanadora, Senhor, em nome de Jesus. Reginaldo, Deus já te disse que quero o teu tempo, e tu estás adiando a oportunidade. Rápido, rápido, dedica a tua vida ao Senhor, para que possa ser usado, senão tu perderás a tua oportunidade. Vem aqui à frente, entregar-te outra vez para Jesus. Se o Senhor não pode falar na igreja, a igreja não é dele. E se você está querendo saber se você é visitante, é estranho, por que está acontecendo isso aqui, você sabe a resposta. É para não irmos para o buraco. Cortinas douradas se balançam nos varóis da eternidade. Na primavera de eterna felicidade, onde anjos e arcanjos no eterno festival adoram ao Rei da Glória Celestial. Breve, muito breve, as aflições terminarão, e nas santas ruas de ouro puro entrarão, Os remidos pelo sangue do Cordeiro triunfante, e subirão os que estiverem vigilantes. Eis que a minha mão se estende agora para curar. Eis que enfermidades eu mesmo vou tirar. Somente creia, somente peça, somente espere. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, desça uma chuva de saúde para o povo de Deus agora. Desça uma chuva de saúde para o povo de Deus agora. Marcelino Padrão. Peça a Deus, irmão Carneiro, peça a Deus, Carneiro, peça a Deus que o que ele lhe deu agora, que o senhor sabe que ele deu, dê para ele também. Aleluia. E a minha palavra para ti é esta: não, ainda não, ainda não, ainda não. Tranquiliza-te, porque ainda multiplicarei. Recebe o Espírito de vitória. Aqueles que não te entendem, deixa-os comigo. Aqueles que são contra ti, não são contra ti, são contra mim. Deixa-os comigo e cuida das minhas ovelhas. E cuida das minhas ovelhas. E ao chegares de volta àquele lugar, sentirás uma nova unção. Sentirás o novo ardor na tua alma. E te recomendo, e te recomendo, e te recomendo, une os teus companheiros, busca recursos que eu mandarei e envia para fora, porque o tempo é chegado. Nós vamos nos entregar a Jesus de novo hoje, para nossa libertação ser completa. Toda a igreja, de joelhos, se entregando a Jesus de novo. Oh, Iuianda Rabacanduri da Labahá. Oh, Rabachanda Rabacitiá. O poder de Deus cai sobre a tua vida agora, e Deus trabalha no teu coração de uma maneira gloriosa. Oh Deus, quem necessitar de conversar com um pastor, venha rapidamente do seu lugar para conversar, para sair completamente liberto. Aleluia. E nós estamos fazendo uma nova consagração das nossas vidas aos teus pés. Eu quero clamar, Senhor, Eu quero clamar, Senhor, em nosso favor esta noite, por causa dos pensamentos, por causa das atitudes, por causa das palavras, por causa das negligências, por causa das omissões, por causa de cumplicidades com o mundo, muitas vezes nós rogamos que venha o teu perdão para as nossas vidas. E agora, Senhor, enquanto teu povo está de joelhos dobrados diante de ti, nós queremos te louvar pela presença do teu Espírito esta noite e rogar que do alto céus venha uma chuva do teu Espírito sobre todo o teu povo, para a libertação, para a transformação, para a salvação, para a cura, para a manifestação dos dons, para a manifestação do poder do teu Espírito, e que o teu povo tenha autoridade, autoridade, autoridade contra o pecado, autoridade contra as murmurações, autoridade contra a vaidade, autoridade contra o nosso adversário. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, venha o teu Espírito Santo sobre o teu povo e confirma a tua obra no nosso meio a cada dia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, declaro, aleluia, que o inimigo, aleluia, das nossas almas, aleluia, não tem nenhuma acusação contra nós, aleluia, porque nós pusemos as nossas cargas aos pés de Cristo, aos pés, aleluia, de Cristo, aleluia, aos pés da cruz, aleluia. De dois a dois, do mesmo sexo, pelo menos por um minuto, do mesmo sexo, dois dois se abracem, tentem se orar juntos, falar em línguas, louvar a Deus, animar o outro, e caia o poder do Espírito sobre todos nós agora, em nome de Jesus.